Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 8. Eu sou o Rod Reis. Sou o Ricardo Pinheiro. Sou o Breno Costa. E eu sou a Catrina. Ricardo, você não tá falando debaixo da terra não, né? Não, eu não consegui escapar. não fui tragado dessa vez. Mas eu trabalho debaixo da terra, normalmente. No metrô? É, eu dou uma. Uma das unidades onde eu dou aula da faculdade fica dentro de uma estação do metrô. Olha, você é quase um siluriano. Ainda não vi nenhum passando por lá, não. Mas alguns dos meus alunos são tão esquisitos que podem se passar por um sem maquiagem. Bom, primeira coisa, eu queria pedir licença pra vocês pra falar que o final de Lost foi muito foda, na minha opinião, na minha humilde opinião. Bom, já não precisa avisar que quem estiver ouvindo isso tem spoiler do último episódio de Lost. Eu queria falar então uma coisa, eu não vejo Lost, não acompanho Lost, mas eu ouvi um bando de gente reclamando também, falando que foi horroroso. Então eu não consigo opinar, eu não entendo, não acompanho, não sei... Tô mais querendo ver o circo pegar fogo mesmo. E eu, como eu sempre fui uma pessoa pentelha, eu parei de ver Lost na primeira temporada e eu fiquei no dia que passou o último episódio, eu fiquei no Twitter enchendo o saco de todo mundo, tirando sarro, falando que ninguém tava entendendo nada, que ninguém ia entender nada e que a partir do outro dia as pessoas teriam neurônios a mais, né? Porque ia queimar menos agora sem esse seriado. Mas é só de implicância, eu não tenho nada contra. Ah, eu gostei do... Achei interessante, assim. Principalmente que foi escrito por um autor da Globo, espírita. Então foi bem legal. Eu vi muita gente emocionada, mas de raiva. Eu também. Agora essa semana eu tô numa overdose de finales, que eu tô de férias. Então eu tô assistindo os finales de todas as séries possíveis. Então meio que empolou aqui tudo. Lógico, não é nada, cara. O chato é a gente que vai ficar sem Doctor Who daqui a 5 semanas. É. Não me lembre disso. Depois só no Natal, droga. É, eu quero ver a gente se emocionando, postando vídeos, a gente chorando com o final da 5ª temporada de Doctor Who. Eu não quero ninguém falando que não explicou o que era rachadura, que na verdade estava todo mundo morto. Eu explicou as viagens do tempo, hein? Eu tenho um amigo que falou pra mim que abandonou, eu tava acompanhando tudo, mas parou de acompanhar piamente Lost porque ele disse que estava aparecendo mais a novela das 6 da Globo. É, terminou que nem uma novela das 6 também. Isso. Ah. Bom, mas vamos mudar de seriado. Okay, Doctor Who. Vou falar uma série mais bem amarrada em termos de história. Sim, com certeza. Uma série que não dá nem para falar que é ficção científica, porque o próprio Terry Pratchett disse que tá mais pra um conto de fadas, né? E eu até concordo com ele. E então vamos todos nós pegar nossas toalhas. Por favor. Por favor. Hoje eu fui trabalhar levando a minha toalha e a minha camisa com o número 42 estampado embaixo. Por favor, não é dia do orgulho nerd, é dia da toalha, por favor. Dia da toalha, porque todo mochileiro sabe onde está a sua toalha. Uhum. E não é do orgulho nerd, esqueçam isso de orgulho nerd. É só pra quem achar que a gente tá se estendendo muito com assuntos fora da pauta, né? Tem que lembrar que o Douglas Adams escreveu alguns episódios da fase do Tom Baker. E o terceiro livro dele, da série do mochileiro, A vida, o universo e tudo mais. Era originalmente um roteiro de Doctor Who. Isso mesmo. Doctor Who e os Homens de Cricket. Que nada me tira da cabeça que aqueles Homens de Cricket que ele botou ali, ele eram os Daleks. Nada me tira da cabeça. Eles agem exatamente igual aos Daleks. Stay calm. Keep hold of my hand. Don't let go. Do a drill! Shut it down! Go! Now! Can you get me out? Amy, try and stay calm. If you struggle, it will make things worse. Keep hold of my hand. Shut down all drilling activities as quick as you can. Reducing main unit power. I'm not gonna let you go. No! No, don't slide me down, they're pulling me! Stay calm. Hold on. They can just shut down the drill. Oh, I can't hold on! Tony, we've got to be faster. Do my best! Come on, shut down! What's pulling me? What is under the earth? I don't want to suffocate under there. Amy, concentrate. Don't you give up! Tell Rory. No. Amy! Então vamos direto ao assunto. Eu curti muito os novos Silurianos. Eu achei que das retomadas foi uma das melhores. Assim, eu gostaria de ter visto os episódios que eles aparecem para ter mais base para falar. Mas até onde eu sei, assim, eu acho que foi bem legal. Acho que dos retornos foi um dos melhores para a série em si. Eu gostei de ter visto Silurianos, era um personagem que eu não conhecia. Achei muito interessante a ideia de uma civilização que habita as profundezas da Terra. Gostei do, no geral, do episódio, dos personagens, da ideia, né, do que a gente teve contato. Eu acho que, para mim, foi um episódio, no geral, um episódio leve. Você sabe como ele vai acabar, você sabe que a Amy não vai morrer, sabe que vai salvar aquelas pessoas, é quase certo que elas vão se salvar, mas é aquele episódio que você fica vendo e curioso, como é que ele vai chegar naquele final que você sabe que vai obter, entendeu? Você não, eu, pelo menos, não vejo o Silurianos não ali, eles não são vilões. Eu não vejo como vilões, por simplesmente, como são os Daleks. Eu olhei para eles como aqueles que estão defendendo o lugar deles. Então, mas aí, o que, no caso, o que faz deles vilões é o modo que eles vão lutar pela retomada da Terra, né? É, porque eles são uns talibãs nas profundezas, né? Eles estão defendendo a causa deles, mas de forma extremista, né? É. Gostei da comparação com os talibãs. Bem apropriado, digamos assim. É, tanto que eles, do jeito que eles falam, né, dos humanos, né, os macacos, os apes, assim, eles se acham realmente os seres superiores, né, os verdadeiros donos, mas também por serem melhores que a gente. É, aquela posição de se colocar acima, né, eles se colocam acima. Que é uma coisa muito de Dalek também, né. Muito de Dalek. E outra coisa que me surpreendeu é que pelos trailers do episódio, eu achei que aquela Siluriana que aparece com o doutor, eu achei que ela fosse ser boazinha, fosse tipo uma exilada da tribo dela, maligna, e acabou até surpreendendo, que acabou que é todo mundo maligno mesmo. Uhum. Todo mundo mal pega um, pega geral. É. Eu gostei dos Silurianos. Assim como vocês falaram aí, eu não os vi como vilões também, eles apenas se sentiram ameaçados e foram defender o que eles acham que é deles. E assim, o que me fez perceber a diferença mesmo, assim, deles em relação aos outros personagens que já apareceram, foi quando o doutor reclamou que eles não eram extraterrestres, eles eram intraterrestres. Aí eu parei pra pensar mesmo, falei, cara, tem uma diferença bacana aí, eu gostei bastante desse pequeno detalhe que surgiu. E eu achei um barato a forma como o doutor e o Rory capturaram aquela Siluriana, mas isso acho que a gente vai falar mais pra frente. A primeira coisa que a gente tem que falar, então, é o começo do episódio, o doutor querendo ir pro rio com eles, né? Eu chorei de rir com aquilo, gente, que a Amy falando que eles tava vestida de Carinóis, ela tá sempre vestida pro Rio, então, né? isso é verdade. Ela tá sempre vestida pra... vestida pronta pra, pro carnaval. Na hora que o doutor abre a porta da TARDIS que fala Behold, Rio! Cara, não tem como não rir aquela hora. E a Amy, coitada, fica frustrada que não foi pro Rio, né? Só que tem uma coisa que ficou muito jogada, que é uma daquelas coisas que eles têm que explicar alguma hora, né? É, como assim eles estão vendo eles do futuro, lá longe, acenando? Essa parte ficou muito... Mas eles passaram muito rápido, né? Por essa parte, não deram explicação. Quer dizer, eles tentaram até falar com o futuro deles, mas o doutor explicou, né? Aquela relação de... Vai complicar. Sempre dá merda. Complicar. É. Mas ficou nisso mesmo. Realmente ali... Parece ser um ponto fora do episódio ali, qualquer, da história. Mas dá pra ter explicado melhor ali alguma coisa. Ou vai explicar, né? Eu espero que explique, porque ficou completamente solto e foi uma coisa completamente desnecessária. Então, mas essa temporada tem várias coisas que ficam jogadas, né? Eu ainda tenho esperança, como todos nós, assim, que eles vão no final amarrar isso. E mofar nós cremos. É, até o final. Com certeza. Pode ser que ali não seja eles 10 anos no futuro. Pode ser que no final da temporada o doutor esteja voltando para alguns pontos-chave da própria quinta temporada, e esse tenha sido um dos pontos que ele voltou. E aí, Rory e Amy aproveitam para dar tchau, e o doutor volta para aquela cena, né, que todo mundo comentou de Flesh and Stone, que o doutor conversa com Amy. Porque até podia confundir com aquela mulher que já morava lá, né, que era um pouco parecida com a Amy. Ambrose. Aham. Uhum. Ah. Mas não tinha como, porque o doutor, ele tava de binóculo, ele olhou e falou, são vocês do futuro, né? Sim, então, é muito, sim, esse episódio, além da história, assim, tem os silurianos, eles estão cavando, tem partes que você olha, você fica, putz, tem alguma coisa errada com isso, né? Tem um algo a mais, o doutor, ele tá envolvido com coisas... Eu até falei com a minha esposa assim que esse é um doutor muito dissimulado pra mim. A gente tava conversando e viu como o David Tennant e até o Eccleston eram doutores mais ternos. E esse doutor do Matt Smith, ele tem carinho, mas ele tem muito mais das encarnações passadas, quando os doutores, eles eram distantes dos companions deles. Exatamente. Também acho ele um pouco distante, né? Mesmo que ele mostre simpatia por ele. Ele se preocupa e tudo, mas... Mas é uma relação mais distante. Eu não sei se eu confio nesse doutor. Eu não confiaria se eu fosse a Amy. Tanto que ele volta do futuro pra falar que ela tem que confiar nele, né? E ele tem esse problema de que ele não passa tanta confiança. E exatamente por isso existe aquela cena em que ele pede pra ela... confiar nele. Até porque a Amy é a companheira que mais decepciona com o doutor, né? Primeiro foi largada, no primeiro episódio logo, né? Depois no Flesh and Stone, que ela é largada no meio da floresta com os anjos. E agora, nesse episódio, que ele tenta segurar ela, ela fala, não me largue, não me largue, e ela acaba indo, né, pro sugada. Ou seja, são decepções sucessivas que ela vem tendo com o doutor. São símbolos que você tem que separar, você tem que recortar isso. A mesma coisa quando o doutor fala um lago sem patos, você recorta isso. Quando eles mencionam a questão da confiança do doutor com as pessoas e da decepção, isso tem que ser feito um recorte também, porque é uma coisa que já vem sendo dita em outros episódios, né? De novo, nesse episódio é falado a questão que ele é o último da espécie. Não. Então isso também é recorrente nessa temporada. E aí outra coisa que você percebe quando ele fala isso, quando ele fala sobre ser o último da espécie, é diferente do que o Eccleston fazia e diferente do que o Tennant fazia. Eu acho que no caso do Eccleston tinha muito ainda da dor, porque tinha sido uma coisa muito recente e muita manifestação em raiva. No Tennant tinha muito de melancolia. Acho que nesse aspecto ele é muito melancólico. eu acho que Jair já tá com no Matt Smith, ele já tá mais cauterizado. Então, mas cauterizado no sentido que ele aceita, ou no sentido que ele tá abstraindo, assim, ele sente isso, mas ele tá remoendo por dentro, talvez virando raiva, talvez virando uma coisa mais forte, né? Quando ele fala com a Siluriana, me pareceu muito... Ele tá muito... ele não modifica a feição dele, ele tá sério, ele fala de um jeito como se ele quisesse esconder o pesar pela situação, né? Acho que ali ele falou mais com raiva da Siluriana, tá se utilizando desse argumento, né? De sou o último de minha raça, de minha espécie. Não, mas é a mesma coisa quando ele fala com a Ambrose, né? Ambrose. Quando ela tá com as armas lá, com aquelas coisas no carro, ele fala, você vai esquecer disso, não vai usar essas armas e eu vou pedir educadamente. A interpretação do Matt Smith deu medo aquela hora lá. Tô com medo de tire agora, porque senão eu vou te encher de tapa, sua sacana, e você vai tirar isso embaixo de porrada. É, mas é o tipo daquelas pessoas que ameaçam você sem aumentar o tom. Eu tenho mais medo dessas pessoas do que daquelas que estouram de uma vez. É. Sim, sim. Um doutor tipo... psicopata. É, meu tipo, Deus. É tipo a reação. Aquela reação, tipo, ele coloca de uma certa forma. A maneira como ele fala assusta, né? Eu não acho que é um erro na interpretação dele, né? Porque existe um diretor lá que tá dirigindo os atores. Não dá pra falar que ele tá. Falta de emoção na atuação. E acho que existe uma falta de emoção, mas é proposital. É porque o doutor. É aquilo que eu tinha falado. Eu tenho a impressão que ele é muito dissimulado. Eu acho que ele sabe das coisas e não fala abertamente. Mas será que os outros doutores também falavam tudo abertamente? Aí é uma outra questão que todo mundo até falou nesse episódio, que esse episódio foi muito clássico. Esse episódio foi muito mais clássico do que nenhum episódio da retomada foi, né? Assim, parece-me que essa temporada inteira, no Moffat, quer deixar muito tênue a diferença entre o Doctor Who clássico e o Doctor Who moderno, por assim dizer. Ele tá fazendo que esse Doctor Who moderno se mescle com o clássico e seja uma coisa só. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que ele, assim, se for mesmo esse o intuito dele. Ele tá fazendo questão de deixar bem claro que essa temporada tá com influência da série clássica, ao contrário das outras, né? Que eram mais um programa separado justamente para conquistar um novo público. Uhum. Né? E toda a dinâmica desse episódio foi um total episódio clássico. Todo mundo comparou com aquele episódio O Inferno com o John Pertwee. Não, e tem também essa questão assim, que eu reparei, foi o que me veio à mente, da visão de primeira pessoa, né, do monstro. Que isso aparecia diversas vezes na série clássica, questão de efeito, pra cortar custo, essa visão na pele do monstro que nós temos, né? Aham, uhum. O monstro predador. É, não, e também os stakes de dentro da mente do monstro, você enxergando a cena. É. Como aquela cena que ele vai atrás do menino na porta da igreja, que ele fica vendo, uhum. A cena que ele ataca a mãe do menino. É. Acho que também aquela cena do menino fugindo, né? E bate na porta, tenta, de repente o som para. O garoto foi sequestrado, foi levado. É isso. Isso eu tô gostando bastante. Sim, de parecer o Doctor Who clássico, de a interpretação do Matt Smith do Doutor é uma interpretação muito mais clássica. Eu acho que ele... Tudo isso que eu comentei da relação dele com os companheiros e quem tá com ele... É como se ele pegasse tudo que foi feito no clássico e ele tivesse essa encarnação, tivesse uma reflexão sobre... Ele é desse jeito, mas ele não é desse jeito pura e simplesmente. Ele questiona ser desse jeito, que até foi mostrado no episódio anterior. Já pra mim, assim, é tudo como se fosse uma novidade, né? Porque eu ainda não tive a oportunidade de ver os episódios da série clássica. Então, assim, eu pra mim era tudo muito novo. E como eu tava muito acostumada com aquele jeitão melancólico do Tenant, tudo, aquelas caras de louco, absurdas dele, eu tô curtindo bastante essa interpretação do Matt. Eu acho que ele usou, os diretores, tudo, eles usaram bem o tempo que eles tiveram pra montar essa nova roupagem do doutor. E um dia eu ainda vou assistir pra comparar isso que vocês estão falando, pra ver se eu sinto isso também. Mas, assim, quanto a uma novidade pra mim, eu tô gostando bastante. Tá sendo uma abordagem muito diferente do que a gente estava acostumado vendo da série retomada em 2005. Isso tá sendo... Eu também acho que tá sendo muito interessante, porque do pouco que eu vi da série clássica, tá me lembrando muito o formato. Tá mostrando, como falou o Rod, realmente o doutor da série clássica, ele era realmente um pouco mais distante do que eu vi. Percebe-se um pouco mais distante. Eu vi mais o Tom Baker. E o Tom Baker tem aqueles... Me lembra muito... O Matt Smith me lembra muito do Tom Baker por causa daquela coisa dele falar sozinho, sem olhar para os outros, dele não ter reações loucas, extravasar, como fazia o Tennant. O Tennant para, começa a falar alto, grita, abre os braços, faz um escândalo danado. E ele... muitas vezes fala, balbucia, fala consigo mesmo, fala sem olhar para as pessoas, pensa alto e tem reações, na vez, sem subir o tom da voz. Durante um bom pedaço dessa temporada, não teve um episódio que o doutor do Matt Smith não gritou com alguém. Agora, eu acho, eu não parei para avaliar isso, observar isso direito, mas eu acho que já há alguns episódios você não vê ele gritando irritado com ninguém. Então parece que ele... Em termos do personagem, talvez o texto tá fazendo ele, digamos assim, se assentar. Então, mas a hora que ele vai fazer o interrogatório com a Siluriana, eu achei muito melhor ele falando naquele tom austero. Eu acho que deu mais medo do que se ele estivesse berrando com ela, sabe? Ah, com certeza. Claro. Ele senta lá e começa a conversar de boa, sabe? Negociando. Mesmo que isso não me pareceu muito coisa do doutor... Né, ter amarrado uma criatura, acorrentado e ficar lá, eu gostei, assim, foi uma atitude que se espera desse doutor, pelo menos. Sim, eu também gostei, eu achei muito mais interessante ele se colocando numa posição, como você disse, mais austera, sendo mais firme, sem ter que necessariamente gritar ou se irritar, mas ele sendo mais firme na posição e cobrando, né, e se colocando de uma forma mais direta. Eu achei muito melhor, muito melhor. Também da mesma forma como citou no caso com a Ambrose, quando vem as armas, ele fala ali, ele é um pouco austero. Eu acho que aí ele foi bem mais. Mas ali com a Ambrose, a forma como ele colocou com ela, ele também foi um pouco mais, digamos, rígido na força, foi mais firme na posição, sem ter que gritar. Talvez seja assim que ele esteja se acertando. Ele está se acertando com a personalidade dele. E aí acho que a gente pode ver já a partir desses episódios, do anterior, desse, principalmente desse, ele já mais do que a gente realmente vai ver do Matt Smith daqui pra frente. Acho que agora a gente tá vendo mais ou menos 100%. É, só pra fechar então essa parte, eu vi no fórum, aliás, acessem lá o fórum, né, tem o link no blog do Universo Who. Uma pessoa comentando que essa temporada tem muito de conto de fadas, né? Parafraseando o Terry Pratchett. Eu concordo. Eu acho que o primeiro episódio mostra a criança que espera o doutor. A Amy, lá naquela nave do Beast Below, ela tá de pijama, né? De camisola, assim. E tem as crianças, tudo parece um pouco Peter Pan, ela parece a Wendy. Aquela vila do Amy's Choice parece uma vila de conto de fadas. Putz, a Amy andando de vermelho na floresta é totalmente chapeuzinho vermelho. Então, acho que faz sentido isso também. Acho que essa do chapeuzinho vermelho já começa porque ela é ruiva, né? Já tá com o capuz. É o chapéu de cabelo. Eu sempre acho que isso é uma ironia quanto ao fato do doutor não ter conseguido ser ruivo ainda. Ele queria ser, ele não é, e ele sempre acaba arranjando uma companheira ruiva. Outra coisa que eu achei que tá legal, e que é uma volta de uma coisa que acontecia na época do Tom Baker, né? Outra referência clássica, é o bolso que cabe tudo. Bolso transcendental. Exatamente. Que ele já tirou aquela lanterna gigante solar, já tirou uma bola, agora ele tira um estilingue. Um binóculo e o óculos escuro, né? Com visão de calor. É, então. E o estilingue também. É. Ah. É isso. Eu vi até o Dr. Longscarf comentando isso. Eu tinha reparado da lanterna, que eu reparei. Todo mundo é óbvio ali, né? O tamanho da lanterna pra tirar de um bolso, de um paletó. Mas ele falou que isso era do quarto doutor. Eu não cheguei a acompanhar tanto o quarto doutor pra pegar essa do bolso. Mas achei interessante ele ter resgatado isso, porque eu acho que fica, pra mim, pelo menos tá claro, que a maior influência desse doutor é o Tom Baker. Eu acho que isso só deixa mais claro isso. Uhum. Eu acho que isso traz também um quê de fantasia, né? Aquela coisa de... Falaram que essa demora tá muito conto de fadas. Traz um pouco de fantasia na história. E tem um bolso que... Um cara tira uma lanterna de luz ultravioleta com 3 palmos de comprimento de um bolso de um paletó. E agora ele tira um monte de coisa. Traz um pouco da... Acho que traz um pouco da fantasia. Nos pequenos detalhes a gente vê fantasia. É, e não é. E outra coisa, tipo, até. Não querendo falar de Lost, mas já falando, né? É uma coisa que não precisa de explicação. É, não, até no. Tem um episódio clássico que tem no. É um dos que tem no blog, do Tom Baker com os Daleks, que tem uma cena do episódio que manda eles esvaziar os bolsos e ele tira assim meio mundo de tralha dos bolsos. E ele fala que o bolso é a marca de Galifrey, ele fala algo assim, eu não me lembro, já tem tempo que eu assisti, mas já toca nesse assunto, já logo no início, acho que é o primeiro ou segundo episódio do Tom Baker, após ter regenerado. É, o bolso dele é que nem se fosse uma TARDIS, assim, que é maior por dentro do que por fora. É tipo o chapéu do Presto de Caverna do Dragão, né? A bolsa do Gato Félix. Ai, saudade do Presto. Viu, mas naquele especial em que aparece a dona pela primeira vez, também tem uma ceninha nesse estilo, a hora que eles estão lá naquele lugar lá, que agora eu não me lembro bem, que o doutor tá pra acabar com aquela aranha gigante lá que tava ameaçando. Ah, que está embaixo do cidade, do ele tá com algo em mãos que agora eu não vou me lembrar, e a dona pergunta pra ele como que ele o bolso é maior por dentro. E esse foi um episódio muito tenso, né? Quando mostrava os silurianos cavando pra cima, eles presos lá no naquela redoma de força, de repente fica a noite. É, não, foi um episódio interessante, né? Foi o porque comparar episódio duplo com episódio normal é covardia, né? Você tem 80 minutos pra desenvolver uma história e vou ter que correr pra encaixar tudo em 40. Mas assim, foi um excelente chute inicial aí pra um final do episódio duplo, né? Porque foi um episódio começou leve, descontraído, aí foi mudando o clima, começou de invasão, foi ficando pesado e terminou na tensão máxima, né? E além do mais também, eles despacharam a Amy com 10 minutos de episódio. E eu acho que a sincronia entre o Rory e o Doctor tá excelente. Inclusive melhor do que com a Amy. É, né? Ah, outra coisa que remete a Conto de Fadas. A Amy naquele caixão de vidro. Sim, sim, sim. Branca de Neve, né? Uhum. Branca de Neve, Bela Adormecida. É. Todo mundo. Bela Adormecida era na cama, pô. Gente, eu... Nem isso a hora que eu assisti. Eu não tive infância. Falar do caixão de vidro. Falar do caixão de vidro me trouxe uma lembrança na mais remota ainda, que é um livro de um autor inglês, do C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, um livro de ficção científica pouquíssimo conhecido dele, chamado Perelandra. Que tem no início o personagem, o Hanson, ele viaja pro outro planeta, pro planeta de Perelandra, que no caso é Vênus, dentro de um caixão de vidro. Olha. Se é pra fazer uma referência bizarro, uma referência obscura. Tá aí. Tá aí uma. Se você quiser contar alguma história, é o tempo do Saracoveiro. Não, e começa a ficar mais dark, porque de repente aparece um doutor maluco lá deles fazendo. Dissecando as pessoas. Gente, né? Viva! É, né? Pois é, e o cara foi dissecado e continua lá todo falante, todo. E o cara tava indo lá pra. É, e tava indo pra dissecar a Amy. Fica tenso, e aí eles raptam a TARDIS, né? Joga lá pra baixo. E aí, no lugar de encontrar uma tribo com os 12 silurianos, né? Tem toda a civilização. É apenas uma tribuzinha, né? Apenas um grupinho. Ela tem 12. Uma dúzia. Eu tava lendo sobre o episódio clássico, porque eles são. Eles tipo hibernam, né? Eles são pré-históricos, eles hibernam, e aí. Quando acontece o episódio é porque eles acordaram por algum motivo. E parece que no segundo episódio que eles aparecem, o doutor engana eles pra eles hibernarem mais um tempo, mas o general fala assim, ó, vocês hibernam, daqui 50 anos vocês acordam. É, não, o que o doutor falou é que eles estão 300 milhões de anos fora do período normal dele, né? Sim, porque até ele falou que esse é um outro tipo de siluriano, né? É isso. E esses acordaram justamente, e acredito que somente por causa da broca, não foi algo que estava programado, né? Assim. Assim, como fã, você até pode especular, assim, que... Ah, então quer dizer que o cara, ele programou os silurianos para acordarem, eles acordaram, e eles viram que... Estavam cavando, mas de qualquer forma não são os mesmos silurianos, né? Tanto que existe um episódio que é do Sea Devils que são silurianos da água. É. Até quem for lá no Universo Who vai ver que eles são diferentes. Tem umas cara de tartaruga. Eles são mais altos, mas são considerados também silurianos. Aliás, cabe falar também aqui que a maquiagem que foi feita do siluriano ficou... excelente, viu? Foi um dos trabalhos mais bem feitos ali, considerando o corte de verba, a dificuldade, tudo que eles estão, né? Uhum. Engraçado que aquela textura do rosto deles me remete àqueles alienígenas com espinhos na cara do final. É, do End of Time. End of Time. Me lembrou... Exatamente o que eu pensei. Não, então, mas me lembrou o alienígena do Inimigo Meu... E me lembrou um outro alienígena do último Guerreiro das Galáxias. Sim, verdade. Por causa daquele quadradinho, né? Textura que é articulada. Aquela coisa reptiliana, né? É. Homo reptilia, né? Aham. Uhum. É. E eu achei legal também a máscara pra deixar eles com cara mais de bicho, de monstro, né? É, inclusive quem assistiu o Confidential do episódio... Tem todo o processo de maquiagem, você vê que é um processo trabalhoso mas que também vale a pena, porque o resultado fica tão bom quanto o dos anjos, né? Que também é maquiagem. Uhum. E aquela máscara até, assim, se o cara não tirar aquela máscara, não precisa nem fazer a maquiagem de baixo, né? É mesmo. E aquela máscara já evita, assim, o trabalho. Faz só o mocap dentro da cabeça, não sei como é que é. E quem vocês acham que vai matar a Siluriana? Ah, eu acho que é a Ambrose. Eu acho que ela tirou a arma do carro, mas guardou com ela. E agora que levaram o filho dela, acho que ela vai dar o desespero e acho que é ela que vai matar a Siluriana. E vai fazer justiça com as próprias mãos. Exato. Eu acho que vai ser o pai dela. Tem a impressão que aquele senhor vai fazer isso. Sim. Por causa do veneno. Sim, por causa do veneno. É, eu também acho que vai ser isso, porque ela fala com muita segurança, como se... Ah, então tá envenenado? Então vai fazer bobeira. Ou então pode ser que o próprio veneno deixe a pessoa mais agressiva, algo assim, né? Não se sabe. Aham, é isso que eu tô pensando. Eu acredito que seja ele mesmo por influência disso, porque... Por mais que a Ambrose esteja desesperada, ela é uma pessoa boa. Eu acredito que ela não teria coragem de cometer um assassinato, mesmo que seja de uma criatura diferente da dela, né? Vamos dizer que não é uma pessoa como ela. Eu acredito que ela não tenha coragem de fazer isso. Olha, então, minha série Doctor Who com a Ambrose dando um tiro de shotgun na cabeça de uma Siluriana é bem mais interessante. Viu? É, episódio dirigido pelo Tarantino. E aí depois o doutor mete a mão no bolso e puxa um Royale Cheese, né? É. Eu acho que pode ser ela, porque quando o doutor fala pra ela tirar as armas e esquecer de pegar as armas e que é errado, ele fala como se ele soubesse do futuro, né? É. Não sei se ele acha que porque é por ela ser humana, né? Ela pode sucumbir e ela... Ou ele, de repente, é... Ele sabia que ia acontecer, né? Ele fala com uma certeza. É, quando ele fala isso, aí ele sai, ela fica, ela dá aquela olhadinha de assim, poxa, mas não posso ficar mesmo com isso. Pra mim a olhadinha foi mais tipo assim, ah, vai se catar, eu vou guardar isso aqui comigo. É, e agora eu não posso ver um taco de cricket que eu acho que é referência proposital, né? De repente nem é, mas... O cricket destruiu minha mente. Todo taco de cricket eu vou achar que tá lá por causa do quinto doutor. You had to come and see me. We are gonna keep you safe. Your tribe are gonna give us back our people in exchange for you. No. Shall I tell you what's really going to happen, apes? One of you will kill me. My death shall ignite a war, and every stinking ape shall be wiped from the surface of my beloved planet. We won't allow that to happen. I know apes better than you know yourselves. I know which one of you will kill me. Tá, então, o final do episódio tá... O doutor tá lá embaixo, descobre a civilização e o preview, né, o trailer do próximo, mostra que a ação vai ser toda lá embaixo, né, pelo jeito. Não cheguei a ver o preview ainda. É, o trailer mostra que vai ocorrer quase uma guerra, pelo jeito. O doutor deve servir de tentar apaziguar, tá, tentar resolver de uma forma pacífica. Mas o que pareceu que os silurianos estão a fim de guerra e... O próximo episódio vai ter mais ação, pelo que mostrou. Eu espero que seja melhor do que esse. Eu acho que vai ser mais ação. Aliás, eu tenho um pouco de medo desse próximo episódio, porque eles são em muitos silurianos. E é quem tá lá embaixo... Você vai todo mundo descer lá embaixo? Nossa, descer lá embaixo foi horrível. Vai todo mundo descer lá? Eu não me lembro agora. No preview, mostra isso? Mostra, todos lá embaixo. Todos lá embaixo, né? Então, mas mesmo assim, eles ainda estão em uma conta rápida: 5, 6? Aham, é. Aqui, contra todos aqueles silurianos. Então, eu tô ansiosa por esse episódio. É, eu acho que vai ter um quê de Star Trek. Sempre tem, né? De novo, né? Mas acho que vai ter um quê de Star Trek por causa dos cenários, porque as cavernas me pareceram um pouco cenário de Star Trek, e aquelas criaturas me pareceram alienígenas de Star Trek, então acredito que vai me lembrar bastante Star Trek. A situação que eles estão lá naquele lugar, correndo de um lado pro outro... Eu acho que tem tudo pra ser melhor do que esse foi. Porque esse foi foi redondo, assim, pra mim. Não foi um episódio épico, no sentido que tem muita coisa acontecendo. É muito episódio clássico mesmo. Assim, que é uma história boa que tá acontecendo. Sem muita ocorrência, que nem tipo, não teve a rachadura, né? Não teve nenhuma coisa dramática, assim, ao extremo. Uma história redonda, então... Eu até aproveito, então, pra dar minha nota. 9. Eu acho que esse episódio, como você falou... é muito localizado, achei interessante. Era uma cidadezinha no interior, no sul do País de Gales, eu nem sei se existe, o que permite que a história seja isolada, né, no, é em 2020, mas não mostra nada, nada, absolutamente nada que vá ver pra gente algum vislumbre de futuro, de como vai ser as coisas daqui a 10 anos. É aquela situação pequenininha, um grupo pequeno que vai resolver, tentar resolver uma situação que pode gerar um problema que eles vão salvar o mundo. Eu também acho que eu dou um 8,5. Eu acho que eu vou dar um 8,5 pro episódio. Não, vou dar um 9, deixa eu deixar de ser muquirana. E outra coisa, o garoto tem dislexia. Isso foi muito enfatizado. Pra mim não vai ficar só naquele negócio com o doutor, que até foi muito legal. O doutor virou pra ele e disse, ah, eu não consigo ler, o doutor virou, então desenhe. E o garoto vem todo animado, faz um desenho caprichado. É, a dislexia não parou Einstein, não parou, Da Vinci. Não parou Einstein, Da Vinci. Pra mim isso não vai aparecer no episódio, não foi colocado à toa. É, o escritor é muito bom, né? Sim, eu acho que ele não vai usar isso à toa, ele vai usar em algum momento ainda à frente. É, eu tô achando que vai ter a tendência assim, a ser um episódio ainda melhor do que esse episódio, com mais ação e fechando essas pontas todas, vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que eu dou um 9, eu dou um 9 pra ele. Acho que pra mim o ponto mais baixo foi aquele povo, o Rory e a Amy do futuro passando lá pra dar um tchauzinho e diz, ah não, você não pode, ah não, é muito complicado. Aquilo ali podia tirar aquela cena inteira, jogar fora, que não ia ter uso. Mas eu gostei, pelo menos, da citação Rio de Janeiro, né? Carioca. É isso. Você queria ver o doutor indo pra aí? Ah, cara, eu queria ver o doutor desfilando num carro alegórico. Essa é a coisa mais engraçada. Ó, você não tem contato com nenhum carnavalesco pra fazer o tema da mangueira, o Doctor Who? Tem só a ala dos Daleks. As baianas de Daleks, né? É, ia dar certinho. Aí faz O carro da tarde. Ó, o último tema campeão não foi sugerido pelo Orkut pro carnavalesco? Entra no Orkut e vai dar sugestão também na comunidade da Mangueira, sei lá como é que fazem isso. É, mil estripulias no tempo e no espaço. Aventura estripulia, que palavra velha! Eu tava falando disso de toda a ala da bateria fantasiada de Cyberman. É, batendo no peito, né? Mas eles fazendo tudo com aquele compasso certinho e batendo, fazendo o ritmo certinho, é a própria bateria da escola de samba. Ah, gente, o último carnaval teve Batman e Homem-Aranha sendo de esqui no meio da Sapucaí, né? Então nada é possível. Uhum, vamos aí. Ah. Quem tiver contato com algum carnavalesco aí, sugere. Consegue um patrocínio com a BBC, quem sabe? Ia ser excelente. Primeiro Nossa. Motivo pra eu ver carnaval com vontade, né? Eu vejo do começo ao fim o desfile da escola que tiver como tema o Doctor Who. Com certeza, eu vou comprar o camarote até pra ver de perto. É, pensou? O primeiro carro é o do primeiro doutor, todo em preto e branco, assim, com um velhinho lá semi-nu. É, o que não faltava é tema pra fazer carro, né? É, não. Só 11 carros e já dá pra... Já tem tema... Não, do oitavo doutor não precisa de carro. Então, assim, olha... Achei um episódio bom, gostei do episódio. Foi um episódio leve, né? Foi um episódio... No início foi leve, teve aventura, teve mistério, teve suspense, teve tudo de bom no Doctor Who. Que a gente aprendeu a gostar nesse episódio. Gostei da referência ao Rio, como o Ricardo falou. Gostei da referência... Que não foi uma referência isolada, né? Que foi sendo repetida. Gostei do Rory ter assumido esse papel de companheiro principal nesse episódio. Eu acho que ficou boa a química entre o Doutor e o Rory. Gostei do Siluriano. Foram bons vilões. Ficou excelente a maquiagem. Parabéns pra equipe técnica aí, né? Se estiveram ouvindo isso aí. Um beijo no coração de vocês. Foi um excelente trabalho. Gostei dos figurantes, do velhinho, da assanhada lá, que pega o velhinho também, do menino. Gostei, nota 9 pra esse episódio, porque um ponto fica devendo pro próximo episódio, se for bom também, se completar de maneira satisfatória. É, porque Doctor Who não precisa ser épico pra você ganhar 10, né? É, até porque nota 9 de Doctor Who é nota 10 em qualquer outro episódio de qualquer outra série, né? Ah, com certeza. É, eu vou dar 9 também, porque, assim, eu achei que o episódio foi excelente, né? Mas episódio, assim, introdutório, né? Porque eu estou esperando ansiosamente pelo próximo. Sim, eu gostei muito de como foi introduzida a história. Eu adorei o fato de ter tirado a Amy de campo um pouco pra mostrar o Rory como um companion eficiente. Mesmo porque eu tava cansada daqueles bicos dela um pouco, então é bom ter um descanso. É, eu gostei muito dos personagens secundários, né? Todo esse pessoal que tá ajudando o doutor. Eu fiquei apavorada com o sumiço do menino. Eu já fiquei pensando se eles iam dissecar o garoto também. Já fiquei apavorada com isso. Eu gostei dos Silurianos, eu gostei de todo o suspense que o episódio trouxe, mas ainda assim, como me repetindo, foi um episódio introdutório, então assim, eu tô dando 9 pra ele, e assim como o Breno falou, é um pelo próximo se completar bem. Aí o próximo leva 11, se for bom. É, exatamente. Agora, uma coisa que eu achei estranha é que o menino foi levado, mas ele não tava junto da Amy e do pai dele, né? É verdade. É. Ele não apareceu junto dele. É, ele podia ainda estar dentro do caixãozinho de vidro, né? Às vezes tem todo um ritual, todo um processo. É, né? Vai ver que é que nem o Ricardo falou, que essa dislexia deixa ele... Assim, além de ser disléxico, ele é especial, assim, de alguma forma. É, eu acho que é alguma coisa. Mas vamos usar isso de alguma forma. Uhum. Deixa eu só avisar que 4 notas 9 não ganham carnaval nenhum, viu? Então, vou esquecer só. Pelo menos baseado nos Silurianos. Aí já pensou ainda, né? A gente vai ouvindo e lá vem lá o Jorge Peligeiro dizendo 10! Nota 10! Unidos de Gallifrey! 9! Então vamos agradecer ao pessoal que escreveu aqui no blog, que comentou do episódio passado sobre o que a gente falou do episódio Amy's Choice. Tem o Marcelo, o Hugo César, o Gustavo, Breno F, parece um Breno Fahrenheit. Breno Filho, é meu xará aqui. Ainda não se convenceu com a quinta temporada. É, né? Bianca Cavani. HAL 9000, que eu tenho que acho que aconteceu uma canelada aí, uma falha, não sei de quem, se eu não me engano é do Ricardo, que falou que o Amy's Choice parecia o Amok Time. E aí eu fui ver o pessoal falando, o Amok Time é sobre o Spock com excitado, querendo... precisando procriar e ficando maluco. É, eu confundi. Até que aquela cena que ele briga com o Kirk, que ele tem aquela musiquinha. É? O Hulk se parece com um episódio que tem o Spock excitado, Spock on Fire. Eu quero ver esse episódio. Então eu tô confundindo, porque o episódio que eu me lembrei... Era o Naked Time. Então, Naked Time, foi isso. Porque é o tempo de nudez. Eu falei a Mock Time, mas era o Naked Time. Porque eu lembro da cena do Sulu sem camisa... Com o sabre. O sabre, né? E o Jorge tá aqui já demonstrando que ele gostava. Nenhuma, por favor, gente. Nada, não estou sendo preconceituoso, por favor, tá? Mas aquele japonês nunca me enganou. Isso é um episódio que todo mundo meio que se liberta, né? Ele com o sabre, lutando e outras coisas. Eu confundi. Tanto que eu falei depois a Mock Time, mas eu falei o nome do episódio em português. Tempo de nudez. Tempo de nudez, exatamente. É, isso eu lembro. Tempo com Naked Time. Então, desculpa. Assim, é muita coisa na minha cabeça. Tá, então tá desfeita aí a confusão. Tem o Rafael, o C. Afonso. É, Loli. Mestre Mágico. Mestre Mágico. Mágico? Isso. Mestre Mágico. E o Matheus Carvalho. Matheus Série Clássica. Isso. Então, obrigado aí quem escreveu aí, que deu sua opinião. Passa lá depois que eu ver esse episódio no blog também. Posta a sua opinião, que é bacana, né? Repercutir o episódio. E é isso. Então, senhores, senhoritas, é a última mensagem de cada um. E aí a gente pega a nossa toalha e vamos pro restaurante. E obrigado pelos peixes, né? Vamos pro Milho Ways. Né? Vamos ver aquela vaca que tá se oferecendo pra ser devorada. Eu só queria lembrar uma coisinha. Semana passada começou a sair as minhas resenhas do Fala Séries da quinta temporada. Saiu a primeira, eu diminui um pouco na questão da opinião, porque eu tô sempre linkando pro podcast. Espero que o pessoal que esteja lendo aí, que esteja visitando o Fala Séries, lendo as resenhas, espero que gostem. Tá? E agradeço quem puder opinar. O link vai estar no post, Breno. Pode colocar. Vou colocar, eu coloco. Que então já começou a sair, eu já comecei a colocar, vai sair o do Beast Below daqui a pouco. Na hora que a gente tá gravando, em breve vai estar saindo, acho que amanhã. E já tô preparando os outros posts, já tenho já alguns já prontos e tô me adiantando já. Então, quem estiver lendo, se achar que pode melhorar, alguma coisa que deve comentar, sintam-se à vontade. Agradeço. Você já tá em qual resenha já? Eu já escrevi do Victor of the Daleks, já tá publicada para sair. Eu já preparei o texto, o resumo do episódio do Time of the Angels. E tô preparando do Flesh and Stone. Eu juntei ainda os comentários que eu tinha, os comentários e o que eu achei de interessante no episódio, as curiosidades. Ainda não, peguei muita coisa em inglês, ainda não traduzi, ainda não botei, mas o Time of Angels ainda tá dentro do meu netbook. E pode ouvir novamente os podcasts também pra lembrar, né? O que, é que você falou? Mas muita coisa eu tô tratando de não falar muito, porque eu tô querendo incentivar as pessoas a ouvir o podcast. Então eu tô sempre colocando o link para o post que tem o episódio, para quem quiser saber mais detalhes, quem quiser ver a minha opinião e a nossa opinião a respeito do episódio, detalhes a gente viu, estão lá. Mas algumas curiosidades que eu tenho achado pela internet, algumas até que a gente nem comentou, eu tô colocando. Aliás, Ricardo, a gente tem que passar pro o link do episódio que a gente gravou lá no pro Fala Séries, pro Moreira. Eduardo Moreira, do Spin-Off Podcast do Target HD. M2 List e mais uns 15 podcasts por aí, né? Ele falou que quer começar a ver, então a gente passa o link pra ele. A gente tá pregando, eu falei no Twitter, nós estamos pregando o Doctor Who para os infiéis, para os Cybermen dormentes e para os Daleks que estão escondidos. E para as viúvas de Lost também. É. Exatamente, pra Juva. Por favor, esse povo parar de chorar um pouco. Vocês viram que é uma série com viagem no tempo bem amarrada, né? Bom, então, sem mais. Exatamente. Obrigado aí pra quem participou. E obrigado pra quem ouviu. E até semana que vem com o Sangue Frio, Cold Blood. Então, em pé. É isso aí. Até mais e obrigado pelos peixes. Até mais, gente. Valeu pelo convite. É isso aí. E não se esqueçam, a resposta é 42. Então, tchau. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in. There's a star.